Feliz sábado a todos. Um grande privilégio, uma grande honra para mim estar aqui com vocês. E o título da minha mensagem é Volta para mim, diz o Senhor. Abre sua Bíblia em Jeremias capítulo 4, versos 1 a 4. E enquanto você abre a Bíblia, eu me senti bastante desafiado ao ser convidado para uma programação de um reencontro. E com a expectativa de apelar às pessoas que voltem para Deus. E o fato é que existem muitas razões pelas quais as pessoas se afastam de Deus, têm dificuldade de voltar para Deus, da mesma forma que alguns têm dificuldade de vir para Deus em primeira instância e em primeiro momento. Eu mesmo não fui criado em uma família cristã. Eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 20 anos. Eu já era adulto. Então, se você falasse para mim com 20 anos, volta para Deus, eu não ia entender o que você estava dizendo, porque eu nunca tinha ido para Ele. Como é que eu ia poder voltar? Mas o fato é que muitas pessoas têm a experiência diferente da minha. Conhecem a Deus na sua infância, na sua adolescência, ou mesmo na sua fase adulta, e se afastam dEle. E existem inúmeras razões para isso. O foco da minha mensagem não é esse, não é explicar essas razões. Mas o fato é, o mundo e tudo que há no mundo, enquanto pecado, enquanto algo contra Deus, representa para nós, seres humanos, coisas sedutoras, coisas gostosas, coisas boas, coisas que a gente pensa que vão nos trazer felicidade, alegria, paz. Então, se eu tiver dinheiro, sexo, drogas, música ou mil outras coisas, pela minha natureza terrena, carnal, caída e pecaminosa, eu penso que essas coisas me trarão alegria, felicidade, sensação de realização na vida. Agora, é fato que não importa o que a gente encontre no mundo, junto com o prazer, junto com a alegria, junto com o sucesso, junto com as realizações, vem junto com esse pacote muita frustração, muito desapontamento, muitas ilusões que nós percebíamos que seríamos felizes se tivéssemos isso ou aquilo, se fizéssemos isso ou aquilo, e quando a gente tem e quando a gente faz, o vazio permanece. E essa é a experiência da humanidade em pecado. Mesmo que consiga pecar e pecar muito, e mesmo que o pecado seja prazeroso e bonito, ele não traz a real felicidade segundo os propósitos pelos quais Deus nos criou. E a gente, por natureza, tende ao mal e não ao bem. Nós tendemos a nos afastar de Deus, não a nos aproximar dele. Claro que nesse processo de se afastar, existem muitos elementos complexos dentro da família, inclusive dentro da igreja, que fazem com que algumas pessoas se afastem dos caminhos de Deus. E elas culpam o mundo, a igreja, Deus, a família e etc. Não importa qual seja a tua situação específica, seja você membro desta igreja ou membro afastado desta igreja, não importa. Todos nós precisamos voltar para Deus. Todo dia e a cada instante. Porque esse não é a nossa direção natural. E todos nós nos afastamos. E olha só o que diz a palavra de Deus. Jeremias 4, a partir do verso 1. E Deus fala assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros um campo novo, e não semeeis entre espinhos, circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Sabe, meus irmãos, meus amados e meus queridos, esse é um tipo de texto que dificilmente você vai entrar numa igreja e vai ouvir a respeito dele. O ser humano tende a se afastar de Deus, e aqueles que querem se aproximar, em geral se aproximam de Deus por causa da bondade, do amor, da salvação, da justiça, dos aspectos mais positivos da palavra de Deus, e dificilmente param para pensar em coisas desse tipo aqui: abominações, pecados, andarás vagueando, um fogo que arde que ninguém pode apagar. Essas são imagens mais negativas, mais pesadas. E eu vou combinar com vocês o seguinte: nós vamos pensar em cada ponto desse texto aí, mas nós vamos inverter a sua ordem. Nós lemos do verso 1 até o verso 4, e nós vamos pensar em cada ponto desse, voltando do último ponto até o primeiro. E o último ponto que Jeremias trouxe para nós nesta palavra é a malícia das obras humanas. Na nossa sociedade hoje, se eu te perguntar o que é malícia, em geral as pessoas têm uma ideia de conotação sexual, a sexualidade pervertida, maliciosa, cantada em muitas músicas deste mundo, glorificada na Rede Globo e em todas as outras emissoras também, glorificada nos filmes de Hollywood. E a sexualidade é um campo complicado, sensível da experiência humana. É um campo lindo, bonito, prazeroso que Deus criou. Ele não é pecado, mas ele pode envolver pecado. E muitas pessoas que se afastam de Deus se afastam por meio da sexualidade. É o adultério, é a fornicação, é a pornografia. E são inúmeras coisas complicadas da gente tratar. Nós temos aqui na igreja crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Como é que trata de um tema desse para um público tão diferente? Esse é um desafio enorme. Agora, é bom que vocês saibam também que a malícia não se concretiza somente na área da sexualidade. Porque uma pessoa mentirosa é maliciosa. Uma pessoa que quer te enganar, ela quer ganhar o teu voto, o teu dinheiro, ela quer que você compre o produto dela, ela quer que você namore com ela, que você case, ou que você conceda um emprego, enfim. De forma desonesta, e tudo que é desonesto é malicioso. Malícia não significa simplesmente as dificuldades da sexualidade. Diante disso, quando a gente entende que a malícia, então, ela representa uma ampla gama de coisas. Tudo o que é egoísta é malicioso. Tudo o que é fútil é malicioso. Tudo o que é maldoso, preconceituoso, tudo que é hipocrisia, está incluído na palavra malícia. E quem é que escapou de experimentar algum aspecto da malícia na sua própria vida? Ninguém. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós experimentamos a malícia, uns de uma forma, outros de outra forma, mas essa é a realidade de todos. Agora, interessante que Jeremias fala da malícia das nossas obras. Existe um rico mundo dentro do nosso coração. Nós podemos estar num deserto e dentro do nosso coração imaginar uma praia, imaginar uma montanha com neve, imaginar uma piscina, não é verdade? Mesmo que nós estejamos num deserto, porque é um mundo interior do nosso coração, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Mas não é para esse mundo que primeiramente Jeremias aponta. Ele aponta para obras concretas na realidade. Agora, a Bíblia tem um texto que eu acho que nos ajuda a entender essa questão. A boca fala do que o coração está cheio. O que, que são obras? O que, que são comportamentos? São aquelas manifestações exteriores do que habita no coração. Isso são obras. Como existe malícia e pecado no coração, existirão malícia e pecado nas obras. E agora você pode gastar muito tempo delimitando o que, que são obras maliciosas ou pecaminosas. E nós sabemos bem. O mentir, o adulterar, a vaidade, a fofoca, a idolatria, a desonestidade e muitas outras coisas. Portanto, as nossas obras são as nossas palavras, os nossos comportamentos, a forma como a gente se relaciona uns com os outros, as nossas atitudes. E certamente quem carrega malícia no coração manifestará malícia nas suas obras, de uma forma ou de outra. E é impossível que você tenha escapado disso. Agora, isso gera uma questão difícil de responder. Por que você é do jeito que você é? Você tem explicação? Você tem razão? Você entende? Nós sabemos que nós somos formados por uma ampla e rica gama de fatores. Fatores genéticos, fatores familiares, fatores do ambiente onde a gente cresceu, a escola, a rua, a família, dentro de casa, como que era o pai, como que era a mãe, as influências encontradas na igreja, que podem ser tanto positivas quanto negativas. Às vezes você coloca o seu filho dentro de uma igreja, e ao invés dele sair de lá um cristão, ele sai de lá um pagão, porque lá dentro tem gente maliciosa. É verdade ou não é? Acontece ou não acontece? É verdade. Então, eu quero dizer para vocês que estão aqui como convidados ou os membros da igreja, que eu não vou julgar vocês em nada. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. É Deus quem sabe por que vocês são o que vocês são. Todas as dificuldades que vocês têm. E por que que vocês estão afastados? Por que é que vocês se afastaram? É Deus quem sabe, não sou eu. Mas o fato é que a gente se afasta e a gente carrega as marcas desse afastamento. Mas por que que a gente é do jeito que a gente é? Dentro de uma ampla e complexa relação entre as liberdades de Deus, as liberdades do diabo, as liberdades de Adão e Eva, o ser humano Adão tomou a pior decisão possível: pecar. E pecar sempre é a pior decisão possível. Mesmo hoje, você pode falar a verdade ou a mentira. Se você mentir, essa é a pior decisão. E essa decisão nos amarra, nos destrói, nos machuca e nos afasta de Deus. Por causa do que Adão fez, a malícia e o pecado se tornaram o nosso destino e a nossa natureza. Olha as implicações do que ele fez. Romanos 5, verso 19, diz que por causa de um pecado de um homem, todos se tornaram pecadores. Efésios 2, 3, diz que os seres humanos são inimigos de Deus por natureza. É por isso que a gente se afasta, e talvez é por isso que a gente permaneça afastado. Boa parte de vocês, visitantes ou não, devem estar familiarizados com o fato que o pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3, verso 4. Mas eu não sei se todos vocês sabem o que é o cumprimento da lei de Deus. Nós dizemos por aí que nós somos a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. E a gente fica feliz com essa descrição de nós mesmos. Mas até onde vai? Até onde vai a guarda dos mandamentos? O povo fiel é o povo que ama a Deus, ama uns aos outros e ama a todas as pessoas. E é por isso que esse é um caminho estreito. Quem sabe alguns de vocês se afastaram da igreja por terem encontrado dentro da igreja pessoas que fizeram mal a vocês. É fácil perdoar? Não é fácil. A mesma dificuldade acontece no ambiente da família, no ambiente do trabalho, no ambiente da vida. porque as pessoas machucam umas às outras, é assim que elas são, e não é fácil amar e perdoar. É por isso que Jesus falou que o caminho é estreito. É a maioria que anda por ele? Não é. E não é fácil, e nunca foi fácil, e nunca vai ser fácil. Mas é possível. É possível perdoar. É possível amar. É possível não guardar mágoa ou rancor. E essa é uma oportunidade. Que tal você pensar em agarrar essa oportunidade? Você não é obrigado. Não é obrigado a perdoar. Não é obrigado a amar, não é obrigado a ir para o céu também não. Mas eu quero te dizer uma coisa, você é capaz de perdoar, de amar e de ir para o céu. Você é capaz, por causa do que Jesus Cristo é e fez por você. Você é capaz. Agora, o resultado do pecado é o fato de que o amor não é o nosso instinto primário natural. O não amor, mas o egoísmo, é a nossa natureza, que envolve a maldade, o preconceito e as várias dificuldades carnais que nós temos neste mundo, separados do céu. E o resultado, do qual não dá para escapar, é o pecado. Agora, como é que um Deus santo se sente diante do pecado? Aí a Bíblia diz assim: cuidado para que o fogo não arda e não haja quem o apague. A ira de Deus, o furor de Deus. Esta área do pensamento bíblico não é muito fácil. Ela foi muito mal explorada no passado. Deus está bravo com você porque você peca. Mas todo mundo peca, ou seja, Deus está bravo com todo mundo, né? Não tem um com quem Deus não está bravo, né? E você percebe que a ira de Deus contra o pecado, ela pode servir como munição para que eu te oprima, te agrida em nome de Deus. Mas nós precisamos entender algo que chega no âmago da mais importante pergunta: quem é Deus? Quem é esse Deus cuja ira é um fogo que ninguém pode apagar? Esse Deus é descrito nas páginas sagradas como aquele que é amor. É porque Deus te ama que ele sente ira contra o pecado que te oprime, que te machuca. É porque ele te ama. Não é o contrário. Não é porque ele não te ama que ele está bravo com você. E essa é a diferença essencial. É a pergunta sobre quem Deus é. E Deus é alguém que te ama, esteja você perto dele ou muito longe. Muito, muito, muito longe. É por isso que a gente pode pregar para assassinos, ladrões, políticos corruptos, mentirosos, idólatras, macumbeiros. Nós podemos pregar para todo ser humano na face da terra: Deus te ama, porque é verdade. Essa é a verdade. É assim que ele é. E quando você olha para esse quadro, o que você vê? Você vê um Deus raivoso, cruel, bravo? Você vê um diabo? É isso que você vê? Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 8. E aqui está uma das informações interessantes sobre a ira de Deus. Um texto famoso do Novo Testamento, apóstolo Paulo. E neste texto, o apóstolo, inspirado por Deus, vai dizer assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Existem duas coisas importantes nesse texto. A ira de Deus não é impiedosa. Ela é contra a impiedade. Presta atenção. Lembra que em outro momento do Evangelho, a Bíblia diz assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A ira de Deus, ela não é impiedosa. Ela é contra a impiedade. E o segundo ponto: a ira de Deus não é pecaminosa. Ela é contra o pecado. Portanto, Deus estar irado com o pecado não faz ele te amar um centímetro menos do que o amor perfeito e infinito. Sabiam disso? Deus consegue abominar todos os seus pecados sem deixar de te amar de forma infinita, incondicional e perfeita. É esse o Deus que te chama para voltar. E não é voltar para a igreja, é voltar para Ele. Para um Deus que odeia o teu pecado, mas que te ama, E a ira de Deus é legítima. Sabe por quê? Porque você não é obrigado a ser escravo do pecado, da injustiça, do mundo e do diabo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não é obrigado a se aproximar de Deus como se estivesse se aproximando de um demônio. Você pode se aproximar de Deus como Ele é: santo, justo, bom, amor. É assim que Ele é. Mas uma verdade deve ser dita: as pessoas não são iguais. Por mais que as pessoas pequem e todas são pecadoras, e muitos não consigam voltar para Deus, e muitos não queiram voltar para Deus, não todo mundo é igual, porque alguns já voltaram. Eles continuam tendo dificuldades, eles continuam sendo imperfeitos, mas eles voltaram, e eles encontraram perdão e uma paz que excede todo entendimento. Você quer voltar também? O que você acha dessa oferta? O Senhor conhece todas as coisas, as raízes e as consequências de todos os nossos pecados, e Ele oferece para a gente algo que na nossa cultura não é muito comum. No texto de Jeremias 4: circuncidai o vosso coração, ó homens de Jerusalém, circuncidai o vosso coração. A circuncisão física, ela era alguma coisa bem desagradável para o homem que não tinha sido circuncidado quando criança. Era algo doloroso, era algo complicado. Os gentios, os gregos, os romanos abominavam a circuncisão, mas aquela era uma marca que Deus tinha instituído no meio do seu povo. Mas aqui no texto de Jeremias, Deus não está falando da circuncisão física, Ele está falando do que todo mundo pode enxergar com os olhos. Ele está falando de uma circuncisão do coração, que ser humano nenhum consegue enxergar. Eu não consigo enxergar as tuas lutas, as tuas razões, as tuas dificuldades, mas Deus consegue. Ele enxerga o íntimo da alma, o coração, e é esse coração que Ele quer marcar. Pode doer, pode ser complicado, pode ser chato, mas Deus quer fazer uma marca nesse coração. E quando Deus faz essa marca, Ele quer te ensinar uma coisa: tudo que há no teu coração só existe por uma razão: porque Deus existe. A Bíblia diz assim: todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e por meio dEle. Se não fosse Ele, você jamais conheceria realidade alguma, porque não existiria realidade alguma. Se você no teu coração já conheceu amor, felicidade, prazer, se você já teve sonhos de realização, de sucesso, de alegria, de paz, de amor, é porque Deus existe, e é porque Deus deu essa experiência para você. Atos capítulo 17 vai dizer que nós existimos em Deus. Essa é a verdade, e não existe outro, e não existe outra realidade, não tem alternativa. Ou você vive nele, ou você não vai viver. Quando Deus pede para a gente voltar para Ele e estar com Ele, não é porque Ele está privando a nossa liberdade, pelo contrário, é porque Ele quer nos dar liberdade de cumprir cada sonho que você tem no teu coração em direção ao que é bom. Mas para isso você tem que tirar do teu coração todo sonho que é mau. É por isso que você tem que voltar para Deus, para que os desejos do teu coração sejam santificados e possam permanecer por toda a eternidade. Você tem sonhos de paz, de alegria, de sucesso, de reconhecimento, de amor? Viva em Deus e viva para Deus, e esses sonhos vão se cumprir de forma perfeita e eterna. Essa é a verdade. Deus quer marcar o nosso coração. Tudo que a gente sente, tudo que a gente experimenta, tudo que a gente vive, tudo que a gente desfruta, é por causa de Deus, e é para Ele, e é tudo para Ele. Deus é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo veio dEle e tudo vai para Ele. A vida não é uma marcha em busca do dinheiro, do sexo, das drogas, da bebida, da televisão, do futebol, da novela, desse lixo desse mundo. A vida não é uma marcha para essas coisas. A vida é uma marcha para Jerusalém Celestial, para Deus. Essa é a vida. E é assim que Deus se dirige a você: circuncide o teu coração, homem de Jerusalém, mulher de Jerusalém. Depois disso, Deus pede para a gente semear um campo novo. E poucos de nós gostam da enxada, né? Eu não gosto da enxada. Minha mãe quer que eu cuide do jardim dela lá. Eu falo, não, mas não, eu não gosto não. É difícil plantar suor do nosso rosto. Não é fácil. Mas é o que Deus pede, para que a gente pegue a enxada e vá cuidar do nosso campo. E Ele dá um campo novo. Vocês lembram que Deus é todo-poderoso? Isso é também um outro fator que a gente não pode esquecer, né? Se Deus quisesse obrigar a gente a fazer o que Ele quer, Ele poderia? Não tem conversa, vai fazer e acabou. Ele poderia. Mas olha a linguagem dEle. Faça você. Faça porque você quer. Use a tua liberdade para o bem e não para o mal. Olha que Deus fantástico. Podendo te obrigar a amar, Ele não te obriga. Mas Ele te dá a oportunidade. Amem uns aos outros. Isso é fantástico. Maravilhoso. Mudar não é fácil e não é simples, mas é possível. Os campos velhos já estão cheios, e nós já estamos acostumados com eles. E não há fruto de amor real, e nem de paz que excede todo entendimento. Quando Deus oferece um campo novo, Ele oferece uma oportunidade nova, para que você mude a paisagem do teu coração e da tua vida. Os espinhos surgiram do pecado, os cardos, os abrolhos, Gênesis 3:18. E estiveram na coroa daquele que foi crucificado por causa do pecado. João 19:5, Mateus 27:29. E é por isso que Ele pede para a gente semear no nosso campo, não entre espinhos. Excluir aquilo que é mal, que é podre, que é pecado da nossa vida. Mas, para isso, você tem que olhar para cima, olhar para o alto. E se você olhar um pouco acima da perspectiva humana, você vai ver nações abençoadas e glorificadas no Senhor. Jeremias 4, verso 2. Toda a rotina do pecado nos cansa. Lembra que os adoradores da besta não têm descanso nem de dia, nem de noite. Porque a rotina do pecado é insaciável. Você pode fumar o quanto você quiser hoje. Amanhã você vai querer fumar mais. Não tem fim. É uma rotina que ninguém descansa. É por isso que o estresse, a ansiedade imperam no mundo de hoje, porque ninguém descansa. Dinheiro, família, gogar, criança, fazer, ninguém descansa, porque está todo mundo olhando só no nível humano, e ninguém olha para o alto, e ninguém olha para Deus. Mas Deus te convida a levantar a sua cabeça. Diante da canseira que é esse mundo, o convite para descansar é inestimável. Os nossos irmãos evangélicos brigam com a gente, né? Por causa do sábado. E eles não estão entendendo o valor do descanso. Eu sei que não é fácil descansar no sábado, mas é um convite que vai nos conduzir além da frustração do pecado que é insaciável. Deus nos convida para olhar para uma multidão de pessoas no céu, nações e nações, famílias e famílias, glorificadas e felizes perfeitamente para sempre. Quando você pensar no céu, pensa no potencial humano. Tudo que é amor, tudo que é amizade, tudo que é inteligência, tudo que é sabedoria, multiplicados ao infinito para sempre. Esse é o céu. O céu não é a gente na nuvenzinha tocando harpa. O céu é a vida que Deus preparou para nós, desde a fundação do mundo. Perfeito amor, perfeita amizade, perfeita união, perfeita paz, perfeita sinceridade e perfeito prazer sem fim. Agora você vai trocar o céu pelo quê? Quanto prazer, paz, dinheiro, alegria, conquistas você pode ter nesse mundo para trocar isso aqui que Deus está apresentando para você? Alguma coisa vale a pena? Eu acho que a resposta é óbvia. Tudo é seu se você é de Cristo. Tudo é seu. É o que Paulo diz, né? Seja anjo, seja homem, seja Deus, as coisas do presente e do porvir, tudo é seu, se você é de Cristo. E jure pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça. Saiba que o Senhor Deus está vivo, e Ele é o centro de todas as coisas. Que Ele seja louvado para sempre. A verdade sempre será o prazer de Deus. O juízo sempre será de acordo com a realidade, e a justiça se manifestará em todos os graus e em todos os sentidos. Conhecer e viver a verdade dessa perspectiva é a maior aventura, o maior prazer e uma grande responsabilidade e oportunidade de vida. A outra oportunidade é andar vagueando, igual um bêbado na rua. Qual dos dois caminhos, o estreito ou o largo, é que você vai seguir? Você pode seguir qual você quiser, mas a que você tem seguido é boa, satisfaz, realmente é boa e satisfaz? E nós não temos palavras leves para nos referir a qualquer coisa que tenha te afastado de Deus. Abominação. E no texto de Jeremias 4, verso 1, ele diz: remova as tuas abominações. Sejam elas os pecadinhos ou os grandes pecados que te afastaram de Deus. No meio de tudo isso, eu termino a minha mensagem da forma como Deus começou o capítulo 4 de Jeremias. Se você voltar, não é obrigado a voltar. Se voltar, volta para mim, diz o Senhor. Amém? Amém? E se você voltar, Deus te chama por um nome: Israel. O nome de Israel não era o nome original de um homem chamado Jacó. Esse não era o nome dele. Ele era um trapaceiro, mentiroso, pecador que merecia o inferno. E ele teve um encontro com Deus. E Deus falou para ele assim: você não vai mais se chamar Jacó. Você vai se chamar Israel. Quantos de vocês se chamam Israel? Se você voltar, esse vai ser o teu nome. E se esse for o teu nome, você vai entrar em Jerusalém Celestial pelas portas. O coral vai cantar agora. E se você quer ser chamado de Israel e deixar de ser o João, o Ricardo, o José, a Maria, volta para Deus, receba um novo nome, retire as tuas abominações de diante dele, a malícia das tuas obras, e saiba que muito em breve Jesus vai voltar para te buscar e te tirar deste mundo. Amém. Seu dono que me Amém? Louvado seja Deus por esta mensagem. Oremos. Deus eterno e lindo, maravilhoso, Papai do Céu, em nome de Jesus Cristo, muitíssimo obrigado pelo Teu convite para que a gente volte ao Senhor, Pai. Todos nós nos afastamos, Pai, no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente faz, e queremos e precisamos voltar para o Senhor, Pai. Aceita cada um em Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, Pai, em relação ao sexo, ao dinheiro, às palavras, aos pensamentos, às mentiras, às atitudes, e assim que o Teu sangue nos purifique de todo pecado, e que o Teu Espírito nos ensine a Te amar e a amarmos todas as pessoas, Pai. Dá-nos um ótimo sábado, um ótimo almoço, uma ótima vida, e que quando Jesus Cristo voltar, a nossa vida esteja escondida em Ti, e que possamos desfrutar tudo que o Senhor preparou para nós, desde a eternidade, Pai. Guarda esta igreja, usa esta igreja com poder, e assim nos faça fiéis e felizes, em nome de Jesus. Amém. Amém.